samo res ono. Isto da liš duve, ma želi non sape. Non liš kom tamo štu, no samo res ono. Isto da liš duve. Não saber de nós e não ficar doce like uma fura. O nosso amor é um mistério, não temos pra quê, por isso vivei. Então sei que te falam que eu não sirvo pra ti, meu amor, coitadinho. Hoje eles não sabem, não lhes notamos tudo. Nosso amor é só nosso, isso dá-lhes doer. Chega, que disse que não estamos juntos. Ouvi dizer que nem vivemos juntos. Mas quando eu não como, ela não come. É só pra veres que fazemos tudo juntos. Tá doer o quê? Tá doer por quê? Só porque tu não sabes, né? Chega de fofoca, quer saber o quê? Diz, quer saber o quê? Só pra aquela coisa. Eu fico no meu canto. Só pra doer, mãe. Nós vamos casar e não vamos te chamar por causa de mal. Então sei que tu falam que eu não sirvo pra ti, meu amor, coitadinho. Hoje eles não sabem, não lhes contamos tudo. Nosso amor é só nosso, isso dá-lhes doer. Mas eles não sabem, não lhes contamos tudo. Nosso amor é só nosso, isso dá-lhes doer. Man, I told my girl we gon' get it by any means necessary. Valentine's flow, Inês te quer em February. Set your Miami de chinelos numa peli-peli. Invejosos compre megas, ainda vai doer. You, Mabu, nós dois contra o mundo. New Shen, Kung Fu pra quem chateia, baby. I love you, qualquer problema é poof-poof. Champagne, chin-chin, se love mal fosse sítio, teria nossa foto na entrada, ai que lindo. Ver-te relaxada, baby, és meu paraíso. O mundo tem planos para nós, mas os meus planos só funcionam contigo. E tem que falam que eu não sirvo pra ti, meu amor, coitadinho. Hoje eles não sabem, não lhes contamos tudo. Nosso amor é só nosso, isso dá-lhes doer. Mas eles não sabem, não lhes contamos tudo. Nosso amor é só nosso, isso dá-lhes doer.